dados do que os irmãos de Tessalônica, que apenas ouviam. Os de Bereanos, não. Eles consultavam para ver o que o apóstolo Paulo fala. Imagina, não, não... imagina. Né? Então, eu acho que falta nos pesquisar mais a fundo. Mas falta de outro lado hoje. Também, a palavra ela precisa ser algo que nos confronte e não algo que nos proteja. Concordo. Concordo. Eu preciso me abrir a ela e abrir todas as minhas feridas e permitir que ela me trate, me cure, que ela me diga mesmo que eu estou com orgulho, que eu estou sim com essa deficiência, eu preciso mudar mesmo. E não numa espécie de me colocar num nível superior, num patamar intocável, e eu sou profeta, eu entendo de né? E não tem ninguém que possa me ensinar. Ninguém é tão sábio a ponto de que não tenha algo a aprender com o seu próximo. Com certeza. Então, de um lado eu vejo pessoas muito desinteressadas e de um outro lado, que não é antagônico, é uma outra criação de pessoas que se colocaram numa posição farisaica. Ninguém é digno que me ensine. Sou tão sábio a ponto de que ninguém tenha nada a me ensinar. E isso aí cai num outro erro. É perigosíssimo. No outro erro. Então, um erro de um lado e o outro erro do outro. O que nós precisamos mesmo é sermos pessoas cristãs, bíblicas, que vivamos o corpo de Cristo, aprendendo uns com os outros. Com certeza, que veio para servir e não ser servido. Quem é maior, dá o que está à mesa ou o que serve, é sobre essa passagem. Então. Perfeito. Mas a gente quer ser servido, né? É porque nós somos desconfigurados quanto ao reino. Assim, as nossas vontades próprias é o vem a nós. E, assim, de preferência não é o vem a nós, é vem a mim. Você que se vire com seus problemas. Enquanto Jesus, ele trouxe algo do coletivo. Você vê que numa oração em que ele falava do pai dele, ele diz que o pai é nosso. Ele pede o pão, nós. Assim como o que deve ser perdoado, são o quê? As nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. É coletivo, né? Verdade. É algo nosso. A igreja é a comunidade. Não sou só eu, não é só você. É a nossa unidade. E a igreja, ela é isso que você disse, né? Essa coletividade, essa unidade entre irmãos, porque ela é o reflexo do próprio Deus, da Santíssima Trindade. Sim. Três em um, em três. Uma perfeita comunidade. Perfeito alinhamento. Três pessoas, um único Deus. Perfeito, perfeito. E assim como na oração do Pai Nosso, tem muita gente que pensa, seja feita a minha vontade, não a vontade do Pai. Não é? É aquela coisa, né? Que seja feita a tua vontade, desde que a tua vontade seja a minha. Exatamente. Também. Exatamente. E só para eu encerrar minha participação, sobre essa questão tua vontade, se a Bíblia ela não for um elemento, um instrumento de Deus para nos colocarmos à prova das nossas próprias vontades e reprovar as nossas tendências naturais, do homem natural, eu estou lendo ela errado. É verdade. Concordo plenamente. Está lendo errado. Tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que são amantes do dinheiro, amantes do prazer, e leem a Bíblia de ponta a ponta. Ela não está lendo corretamente. Sim. O Espírito de Deus não está falando pelas Escrituras. Eu acho que o maior desafio, e isso eu falei até pro pastor Davi Miranda Neto, na quinta-feira, nós falávamos sobre isso, sobre vento, tal, e eu expus uma fala. Eu acho que o maior desafio das nossas gerações, porque até as que foram por último agora e já foram e dormem no Senhor, é continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. E outro desafio sobre a voz do Espírito Santo é ouvir a voz do Espírito Santo por intermédio das Escrituras. Aí é perfeito. Difícil. Aí é difícil. Aí, sim. Mas é o que Cristo quer de nós. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, são 15 horas em ponto, Edson. Ai, meu Deus do céu. 15 horas em ponto. Em ponto. E o Fabiano, tem algumas pessoas aqui para nos... Isso. Tem um comentário aqui da nossa irmã Silene de Jaú. Ela mandou assim, que ela adora o Palavra em Foco, que a gente somos 10, parabéns pelo programa, eu me divirto com vocês, sou de Jaú. Um forte abraço para todos. E ela escreveu assim, mensagem muito excelente, estou gostando da explicação, isso está me edificando. Olha, Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe mesmo, brigadão. Tá vendo, Gabriel? Muito excelente. Pensa, uau. É mais do que excelente, é muito. Manda, Fabiana. Nosso irmão, o diretor Mariano, está nos ouvindo. Opa! Direto da cidade de Jaú, mandou um grande abraço para todos nós. Olha, sensacional. Passou um filme na minha mente de tudo que eu falei. Será que eu falei alguma coisa? Calma, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Sensacional, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, pastor. Nosso irmão Nivaldo Madeira, de Bom Jesus dos Perdões. A nossa irmã Ângela, de Cajamar. Nosso irmão Cláudio, de Araxá, Minas Gerais. Muita gente está adorando o tema. São muitas participações. Muitas, demais. Muitas. Deus abençoe. Todos vocês. Verdade. Obrigado pelas interações. Deus abençoe a todos. Depois que falou o nome do Mariano, eu tô tremendo. É normal isso? É normal. Ah, então tá bom. Desculpa. A gente já tremeu muitas vezes. Eu vi a mesa tremendo aqui, achei que era um terremoto, uma coisa assim. A gente já tremeu tanto que a gente nem treme mais. Se não, seria um terremoto. Olharam pra mim e pensaram que era um chihuahua, sabe? Vamos lá, gente, 15 horas, um minutinho, quase virando para dois. Eu vou pedir ao nosso querido Gabriel que faça conosco, junto com a nossa audiência, uma oração. Amém. Amém. Programa Palavra em Foco. Momento de oração. Ao Senhor nós oramos, Pai, e agradecemos por este momento, por esta comunhão com os nossos irmãos. Agradeço a vida, ao Pai, de cada irmão que aqui está e cada irmão que nos ouviu e aqueles que também não nos ouviram. Que o Senhor, de alguma forma especial, possa alcançar a vida e os corações. Que os corações sejam tocados por Ti e que pelo poder das Escrituras e pelo poder do Teu nome nós sejamos, ó Pai, alcançados, ministrados por Ti. São tempos em que precisamos das Tuas mãos sobre nós. São tempos difíceis, tempos amargurosos, tempos, ó Deus, em que a nossa mente e coração estão sendo afetados por correntes e mais correntes de desafios. Mas ao Senhor clamamos e pedimos a Tua paz que excede todo entendimento. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abençoe o fim de semana de todos, que o Senhor nos devolva aos nossos lares no dia de hoje e que a semana em que se inicia daqui a algumas horas seja uma semana abençoada e repleta da Tua proteção, do Teu amor e do Teu carinho. Nós te amamos, Jesus. Amamos ao Senhor e é por isso que aqui estamos falando do Teu nome. Obrigado mais uma vez, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós encerramos aqui o nosso programa Palavra em Foco de hoje, dia 25 de março. 3 minutinhos atrasados, depois a gente manda um WhatsApp para Maria Cláudia. Tem problema, não. Do Espaço Família Cristã, a gente agradece. Verdade. E chama ela para cá, então. Claro, com certeza. Ela nos autorizou, tá tudo certo. É verdade, tá? Estamos em casa aqui. Estamos em casa. Todo mundo em casa. Exato. Gente, eu quero agradecer demais, mas agradecer demais mesmo ao nosso Deus, que nos deu a oportunidade de poder viver mais um dia. Amém. Para estarmos trabalhando em serviço dEle. Verdade. Né? Porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, né? Uhum. E louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Obrigado ao nosso Deus, obrigado a toda a nossa diretoria que nos dá esse espaço e nos dá essa oportunidade para podermos fazer esse trabalho aqui. Obrigado ao Expansão, né, que nos abriu esse caminho para que nós possamos trabalhar juntos. Obrigado ao Renato aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu querido Jonathan Santos. É isso, tamo aí. Ele que é o nosso líder aqui dentro de estúdio, é o nosso diretor executivo. Oh, que benção, você viu? É o homem da caneta nas mãos. Sem caneta aqui. Ele é tecnológico, é tudo no iPhone 18 Pro Max. Obrigado, meu querido Fabiano Martins. Amém, sempre. O Fabiano é aquele cara que sem ele fica um pouquinho sem graça. Né? Ele é aquele que traz assim, a alegria do negócio, né, Fabiano? Obrigado. E, opa, estamos aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh. Isso aí, Fabiano. Um abraço na dona Cida. Vamos lá. Querido Gabriel Campos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter compartilhado conosco esse conhecimento de Deus e de sua palavra com a gente aqui. Eu tenho certeza que foi de grande edificação, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes. Verdade. Né? Amém, querido. Sempre uma honra, um privilégio estar com vocês. Obrigado por me permitir estar aqui Vocês abençoam o ministério dessa forma. Amém. Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre. E teremos parte 2, né? Amém. Teremos parte 2. Não Amém. Encerrou, esse assunto não encerrou, não encerrou. Tem mais, tem mais. Eu sinto que tem mais. Eu chutei um parte 8 aqui. Vixe. Vamos. Deixa o vento. Deixa o vento. Faz uma série. Né? E o nosso agradecimento ao nosso querido Jonathan Oliveira, que está ali na mesa de áudio, nosso sonoplasta master. Que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. E a gente não esquece jamais da nossa audiência. Claro! Não é? Os nossos queridos ouvintes, onde quer que você esteja, muito obrigado, que Deus te abençoe, que o Senhor te visite nesta tarde de sábado, em paz, em vitória, em alegria, em muitas bênçãos aí, que Ele te cubra com as suas bênçãos especiais a você, a sua casa, a sua família, tudo que é seu, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu te desejo um final de semana de vitórias para você e para toda a sua família. Fique aí na paz do Senhor Jesus. Aquele forte abraço. Amém. Termina aqui o programa Palavra em Foco. Rádio Deus e Amor. Rádio Deus e Amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a Rádio Deus é Amor. ZYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ED Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Horas e 8 minutos. Atenção, operadores. Dentro de 5 segundos, forma-se mais uma rede SAT. Visite uma de nossas igrejas Deus é Amor. Apodi, Rio Grande do Norte. Rua Andrião Bezerra, 221. Caicó, Rio Grande do Norte. Rua Augusto Monteiro, 832. Natal, Rio Grande do Norte. Avenida Presidente Bandeira, 657. Para mais informações, acesse o nosso site ipda.com.br e busque o endereço mais próximo de você. Cantai a Deus, cantai louvores em seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Participe de uma concentração da Igreja Pentecostal. Deus é amor e sentirás a mão de Deus pelejando por você. Em São Paulo, 15 horas e 9 minutos, este é o seu programa A Voz da Libertação. Nós vamos agora ao Drop de Notícias e em seguida ao programa Espaço Família Cristã. E chegou o momento de informação aqui na Rádio Deus e Amor. Infância e saúde mental. Apatia em crianças. O que pode estar por trás? Apatia não é doença, mas sim um conjunto de sinais comportamentais que se originam a partir de alguma condição específica, como um trauma psíquico ou uma doença física. Em geral, a apatia pode ser caracterizada pela falta de motivação, desinteresse social, isolamento, indiferença. Ela pode surgir em qualquer idade, mas a gente faz um recorte em crianças cujos sintomas podem surgir nos primeiros meses de vida ou ao longo da infância. No caso das crianças menores, até 5 anos, por exemplo, os sintomas podem ir desde irritação, choro sem motivo aparente, tristeza, dificuldade de demonstrar afeto e emoções. Ela pode ser confundida com algumas características de personalidade, como inibição ou timidez. É possível notar essa diferença ao levar a criança a um ambiente novo, como em uma festa. No início, ela pode chegar com um certo receio, em seguida se solta e começa a brincar. E são várias as causas que podem justificar uma apatia persistente, entre elas problemas psíquicos. Ultimamente, segundo especialistas, há muitas alterações comportamentais em função da pandemia e do isolamento social. Raiva e irritação. Sintomas da depressão que muitas vezes são ignoradas. Problema de saúde que afeta 350 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a OMS, e que o Ministério da Saúde diz afetar 11 milhões de brasileiros. A depressão costuma ser associada à apatia, falta de disposição, cansaço e tristeza. Geralmente são essas as pistas que levam uma pessoa a buscar ajuda profissional. Mas a raiva e a irritabilidade também podem indicar o problema, afirma o psicanalista Sérgio Mascoli, que trabalha em uma clínica particular no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele enfatiza que cada pessoa vivencia a depressão de forma distinta, com intensidades particulares para cada um. Sinais de alerta menos óbvios, a raiva e a irritabilidade, costumam ser manifestadas com mais frequência por homens. Eles muitas vezes nem sequer reconhecem a existência da depressão, seja por meio de serem julgados ou por acreditar que as suas emoções sejam apenas efeito de estresse e do cansaço. O psicanalista reforça que é preciso descobrir a causa do sintoma ao invés de simplesmente aliviá-lo. A partir desse momento, passamos a transmitir o programa Espaço Família Cristã, um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 20, 32, que diz assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu, porventura, nele algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, os que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Nós vemos, né, mãe, que as pessoas querem ouvir aquilo que interessa, né? Mesmo com todos os sinais que o Senhor Jesus fazia, mesmo com todo o ensinamento que o Senhor Jesus dava, mas aqueles fariseus não queriam que Jesus se destacasse, porque eles tinham inveja, né? Sim. E mesmo depois que foram lá os criados, né, os servidores, e falaram: ninguém nunca falou como esse homem. Né? Eles foram tocados pela palavra de Deus, né, mãe? Claro. Creio assim. E o próprio Nicodemos, né? Primeiro eles falaram que seria uma questão de classe, uma questão de sabedoria humana, né? Porque falaram: esse povo que não sabe a lei, essa multidão que não sabe a lei é maldito, né? Mas os principais nenhum recebeu. Mas não era verdade, porque Nicodemos já tinha recebido, né, o Senhor Jesus na sua casa, não é verdade? Sim. E ele já tinha acreditado em Jesus, né? Porque a palavra fala também lá no final, né, mãe? Quando o Senhor Jesus foi morto e ressuscitado, que quando ele estava ainda com o seu corpo morto, foi lá Nicodemos e José de Arimateia, né? Foram os dois que pediram o corpo de Jesus. Então significa que eles ainda seguiam a Jesus, né, mãe? Eu acredito assim. E Nicodemos fala com eles, Nicodemos argumenta com eles, e eles falam que, por um acaso, você vem da Galiléia também? Né? Ainda é uma resposta desaforada, né, mãe? Sim. É uma resposta que, assim, que a pessoa não quer discutir, né? quer pôr um ponto final na discussão e não quer falar sobre o assunto, né? Sim. Então aqueles principais, nós vemos que, apesar do Senhor Jesus estar com eles, o Senhor Jesus andar com eles, o Senhor Jesus fazer milagres, fazer maravilhas, mas eles não conseguiram receber a palavra de Deus, não foram transformados pela palavra, porque fecharam seu coração, porque se apegaram a tantos preconceitos, né, tantas questões que eles já tinham resolvido na mente deles de não ouvir a Jesus. Quando a pessoa já está decidida a não ouvir, é difícil, né? Porque por mais que você argumente, por mais que você fale, a pessoa já resolveu no cérebro dela, na mente dela, no coração dela, que ela não vai aceitar aquilo. E eles já tinham resolvido que não iam aceitar isso. É verdade. Então, quando fala que Nicodemos foi lá e discutiu, né? Discutiu, quer dizer que, na verdade, eles já estavam predispostos a não ouvir, né? Verdade. Predispostos a não aceitar, e quando assim é difícil. Né? Porque você já, no seu coração, você já fechou que você não vai aceitar aquilo. E olha que eram aqueles que se dedicavam a ler a palavra de Deus, né? Que achavam que eram os principais do próprio templo de Deus. Sim. Então, quer dizer que isso não quer dizer nada, né? É. Se a pessoa pode até estar dentro de um templo, pode até estar ocupando um cargo, mas se ela não ouvir a palavra de Deus, se ela não aceitar a palavra transformadora, vai continuar do mesmo jeito, vai morrer nos seus pecados, né? Sim. Foi o que o Senhor Jesus falou, né? Morrereis nos vossos pecados. Se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que aí que estava o mistério, né, mãe? Porque quando ele disse que não, se não creres que eu sou, significa eu sou o que sou, o nome do próprio Deus, né? Do próprio Jeová, não é verdade? Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, né?